agora você vem queixar Patrick, né? Agora você vem, beleza? Eu te avisei, olha aí você, levando fama de chifrudo. Toma tabacudo, toma tabacudo, ela pagando de blogueira e você bancando tudo. Toma tabacudo, toma tabacudo. Que você era meloso, mas assim já tá demais. Com uma semana já apresentou pros pais. Essa fulana é conhecida, tem fama de caça-trouxa. Ai, ai, enganou a cidade toda. Ai, ai, pagava de gatão, mas no fim pagou de otário. Ela andando de carrão e você todo endividado. Eu te avisei, olha aí você, levando fama de chifrudo. Toma tabacudo, toma tabacudo, ela pagando de blogueira e você bancando tudo. Toma tabacudo, toma tabacudo, eu te avisei, olha você, levando fama de chifrudo. Toma tabacudo, toma tabacudo, ela pagando de blogueira e você bancando tudo. Toma tabacudo, toma tabacudo. Que você era meloso, mas assim já tá demais. Com uma semana já apresentou pros pais. Essa fulana é conhecida, tem fama de caça-trouxa. Yeah. Enganou a cidade toda. Yeah. Pagava de gatão, mas no fim pagou de otário. Ela andando de carrão e você todo endividado. Olha, Lentinho.